Abrem-se agora as portas para a música do mundo. Musicália, com Carlos Bonaparte. Olá, ouvintes. Muito boa noite para todos. Sejam bem-vindos a mais um Musicália nesta noite de sexta-feira, dia 29 de abril de 2011. Estamos a dar início a mais uma edição deste espaço radiofónico, hoje a ir para o ar às 20h50, contrariamente àquilo que é habitual. Mas cá estamos, e para vos trazer música serena, música calma nesta noite de sexta-feira. Vamos abrir com Gravity of Love, tema dos Enigma, e depois vamos ficar com Roxanne, música de George Michael. É com estes dois temas que vamos abrir mais uma edição, número 210, do nosso Musical é que gira 210. Pronto. Bem, esta é uma edição que, como já sabem, às sextas-feiras é sempre mais calminha, para que inicie com a máxima calma e serenidade o seu fim de semana. E pronto. E então cá estamos para nos reunirmos durante cerca de 30 minutos. Hoje será um bocadinho mais, mas pronto, sabe sempre bem, não é? Então vamos lá ficar com Roxanne, de George Michael, antes ainda Gravity of Love, o tema dos Enigma. Gravity. those days are over. You don't have to say I'm party to the night. Roxanne, you don't have to wear that dress tonight. Walk the streets for money. You don't care if it's wrong or if it's right. Acabamos de escutar esta música do George Michael, ele que fez parte de uma banda chamada Wham, que vamos ouvir mais à frente. Hoje vai ser assim, hoje vamos ter aqui o George Michael a solo e depois também, enfim, acompanhado, digamos assim. Mas agora é tempo de ouvirmos mais duas músicas, e ainda não os Wham. Vamos ficar com o açoriano Glenn de Medeiros, que nos traz Nothing Gonna Change My Love For You, a sua versão original, a versão primeira. Vamos ainda ficar com It's My Life, tema de John Bon Jovi, que aqui canta apenas com um piano e com uma guitarra, uma viola, portanto, não é aquela versão, aquela versão que já conhecemos. Não, é outra versão, bem mais calminha. E é assim, ouvintes, que vamos seguindo nesta edição do nosso Musicália, nesta noite de sexta-feira, dia 29 de abril de 2011. If I had to live my life without you near me, the days would all be empty. Nights would seem so long. With you I see forever, oh so clearly. I might have been in love before, but I never felt this strong. Our dreams are young and we both know

Ouvintes, chegamos ao final de mais um Musicalia. É tempo de lhe trazer Je suis jamais allé, a música do grande compositor Ian Thiessen. Vamos então ficar então com o tal tema dos Wham, que vos prometi. É uma extended version de Careless Whispers. É dos Wham e é com ela que vamos fechar mais uma edição da nossa Musicalia. Já a seguir chega Diamantino Teixeira, que hoje não está totalmente recuperado, mas que ainda assim lhe traz mais um voo noturno. Envio-lhe desde esta bonita cidade de Vila Nova de Gaia, onde me encontro, um forte abraço e desejo-lhe a continuação de um ótimo fim de semana. Ou melhor, de um princípio de um bom fim de semana. Já sabe que daqui a pouco eu vou voltar para lhe trazer muitas energias com Friday Night. Antes temos voo noturno com Diamantino Teixeira. Fique bem! Boa noite, e quanto ao Musicalia, até terça-feira. music dies. Something in your eyes calls to mind a silver screen. And all it said goodbye. I'm never gonna dance again. Yeah.